só pisou. Arrasta povo. Sempre arrasta povo. Solte suas emoções. Prepare seu coração. Porque ele está chegando pra ficar. Pop Soul. Você vai dançar sem parar. As emoções vão rolar. O coração não vai parar. Libere adrenalina e caia neste agito. Afinal de contas, a alegria chegou. Comandar a emoção, a vibração e contagiar a sua noite. Alô, maestro DJ Davidson. Já chegamos! Alô, Bragança! E quem tá preparado aí pra curtir uma noite emocionante hoje, bota as mãozinhas pro céu. Quem hoje veio pra se divertir até o sol raiar, bota as mãozinhas pra cima. Quem tá solteiro, quem é feliz, quem é filho de Deus também, bota as mãozinhas pro céu aí que eu quero ver. Só quem é da paz, quem é dos pops, bota a mãozinha pra cima. A torcida do Pai Sandu também pode botar a mãozinha pro céu. A torcida do Leão. A torcida do Palmeiras. E quem é do Bragantino faz barulho. Bota pra cima. 3, 2, 1. La cabeza y empezamos como es. Mi música no discrimina a nadie, así que vamos a romper toda mi gente. Se mueve. Pira pesca, o rei do pescado. São Luís, o Maranhão, tá aqui com a gente também, garoto. Mira el ritmo como los tiene. Pop song, pop song. Mi música los tiene fuerte bailando y se baila. Libera energia, bota pra cima. Esse pop é uma loucura, garoto. No batidão, no batidão, no batidão, no batidão, no batidão, batidão, batidão, batidão. E quem tá solteiro, joga o bracinho pra cima. Joga pra cima, joga pra cima, joga pra cima, joga pra cima. Libera, maestro! Gigante Peladinha tá chegando! nosso amigo Duduzinho. Alô, BJ Eca Moraes. Popson, o águia da Amazônia chegou. Arrasta povo, Popson. O aniversário da maior empresa sonora do Brasil. O aniversário da empresa Pop. De um lado, Pop da Amazônia, Júnior. De um outro, Pop Live. E também, Super Pop Saudade. E Mauro Som. Vai ser bom demais. Popson, o águia da Amazônia. Olha a mãozinha no céu! Geral do baile com o copo na mão! Geral do baile com o copo na mão! Olha pra cara da novinha que tá do seu lado e pergunta se é solteira e canta. Primeiramente, segundamente, terceiramente. E o meu parceiro Diego, Aldeci, Furtado também a família, Tremiense, da Vila do Treme aqui com a gente de volta no Pop. Dandã, e o grande a primeiríssima também aqui com a gente. Desce, vai. É que eu queria muito ela, ela não me dava atenção. Fiz de tudo por ela pra manter uma relação. Hoje nós em conversa. Tô decidido, né? À toa que eu me joguei no Mandela. Eu me joguei pro Mandela. E eu? O popozão no chão. Eu parado no bailão. Ela com o popozão no chão. O popozão no chão. E o popozão no chão. Aqui no Pop. Comemorando o aniversário do nosso querido bandoleiro. Aí, é Mandela que fala, 17 que fala, Nitropote que fala, 12 do Siga que fala. Então desce safada, então desce safada, então desce safada, então desce safada. Então sobe safada, então sobe safada, então sobe safada. Então sobe safada. Jun Pop! Os revoltados do Pop também rompendo fronteiras aqui com a gente. Alô, Jun! É safada. DJ Wellerson Carvalho! Jovens do Mix aqui na área com a gente. Finalidade era ficar em casa. Mas me falaram que o Pali é o bicho. E eu brotei só pra ver as safadas fazendo isso. Vem com essa boquinha, puxa minha sainha, bota pra fora essa linguinha. Me deixa com tesão, que eu tô danadinha do seu. Alô, Pena de 10 reais! Mostra minha marquinha pra tu ver o que é bom. Cai de boca. Que aqui tá muito aqui bom! Tá muito bom. Tá gostosinho, vai. Pop Som. O Águia da Amazônia chegou. Pop Som. Arrasta povo pop. E o Bruno Multicores também, o Renan Matos. Teve sua roubaceira, meu xará, tá aqui na área. Vai pra cara do Didi, vai com rabetão no chão. Vai com rabetão no chão, no chão, no chão, no chão, no chão. E quem tá solteiro, joga a mãozinha pra cima, joga a mãozinha pra cima, joga a mãozinha pra cima. Quem nunca vai casar, dá um grito. Quem ama ser solteiro, dá um grito. E canta. Namorar pra quê? Se amarrar pra quê? Prefiro tá solteiro, que eu sei que elas vão querer. E o quê? Namorar pra quê? Meu amigo Jojo, alô Jojo, de Viseu, tá aqui na área. Querer, namorar pra quê? Meu amigo Lucas, ah, ele tá de volta, alô Lucas. Que eu sei que elas vão querer. É a festa do engenho. Se amarrar pra quê? Prefiro tá solteiro, que eu sei que elas vão querer. Depois que eu conheci o Mandela, alô Gleison, vi como ela dança. Depois que eu vi como ela zoa. Depois que eu vi como ela se assanha. Só agora que eu vi perceber. Namorar pra quê? Se amarrar pra quê? Prefiro tá solteiro, que eu sei que elas vão querer. Acelera, maestro! No batidão, no batidão, no batidão, no batidão, batidão. Vai, acelera, acelera, acelera. 150 agora, vai. Pra cima, pra cima, pra cima, pra cima. Vai dar as boas-vindas pra galera. Hoje nessa festa de tradição, 20 anos, meu irmão. Hoje, numa festa inédita, os dois pop juntos. E a festa vai até 7 da manhã. Bora, Juninho, até 7, meu irmão. Beleza, então, meu amigo Davidson, dá um grau no microfone, vai ficar tudo 100%. Primeiro, pra mim, é um prazer ver aí o Pop Som na Amazônia. O nosso, meu, seu, o nosso da família Pop. Sucesso total se encontrando com o Pop Live numa festa tão tradicional, que é a festa do Engenho. Que festa maravilhosa! Olha, tem gente de Viseu presente. Nosso amigo Egilton, secretário de Recursos Humanos lá de Viseu, está ao nosso lado aqui, juntinho com a gente. Ele ao lado do seu novo amor, do seu grande amor, a mulher que ele vai casar de verdade aí, Alana. Um abraço pra você, o Jojo, toda a galera que tá junto com ele aí. Tem gente de Salinas aqui, maestro. Coisa boa, hein, Juninho? Beleza, galera de Salinas presente. Meu amigo Edi, lá do Regional, o mestre de cozinha Edivaldo também tá com a gente. Maestro! Diga lá, papai! Solta o grito desse águia, deixa eu ver se tá batendo o grito desse águia aí, mano. Lá vai! Meu irmão, pelo amor de Deus! E se tiver o Nandinho aí, se tiver o Nandinho aí, se tiver o Tomix aí, solta o grito do águia de lá também, se tiver o quê? Se tiver o quê? Tem que ser valendo, pô, tem que ser valendo, tem que ser valendo. Tem que ser valendo, tem que ser valendo. Alô, meu amigo Davidson, maestro! Bora, Juninho! Libera esse som aqui! Os águias se encontram em Augusto Correia, na festa do Engenho! Lá vai, papai! A sequência da sarrada. A sequência da sarrada. Vale tudo da equipe GDC. Vai, Curupati, tá aqui com a gente. A sequência da sarrada. A sequência da sarrada. A sequência da sarrada. Cheiro de perfume bom. Tu tá legal. Cheiro de marola boa. Vem sentando amigo Red do Bombom, há quanto tempo, hein, Red? Eu não lhe via, garoto. Ele tá aqui, tá no circuito, garoto. Vai descer na danadinha. E pro maestro vem novinha. DJ Gerpola, é você, garoto. E aí, maninho? Tudo tranquilo, Jean? Tá tudo beleza, maninho? Tá tudo preparado pro maior shows? Os shows que contagiam para Pop Live e o Pop Sul, maninho! Então vamos! Arrasta Povo Pop Som, o Águia da Amazônia. Alta aí, plebão! Bora fazer assim agora, fazer assim agora. Pra falar de amor, mas vai! Cicatrizou, mas tá doendo por dentro. Você não mata. Super abraço aí. Eu posso fingir. Padaria, delícia. Chacra, Gonçalves, Samir, Itácio, Joelda. Os amigos aqui com a gente, obrigado. Mas o seu beijo não compara com o dela. A língua dela é melhor do que Nutella. Para os amigos do SBT aqui presente, também cobrindo todo o evento, galera do SBT, um abraço pra vocês aí, juntinho, festão no Engenho, alô Kelly, alô William, é o Pop em Dose Dupla. Tento, mas não sai da minha cabeça. E aí, Juninho, meu grande parceiro Anderson Rodrigo, tá por aqui, maninho, um grande abraço pra você, papai. Vamos lá, maninho. Nosso amigo Netinho! Netinho de Bragança, um grande abraço pra você, Netinho! Tamo junto sempre, viu, Marinho? E aí? É nóis, é Alta e Playboy que é pra bater no paredão. E aí? Divulga! Pelé da balança! Mas não quebra aqui com a gente, Augusto Correia! E mais um Rodrigo, da Central Frango, um grande abraço pra vocês aí, valeu! Domingão de sol, fazendo aqui. Galera do SBT! Registrando tudo na festa do Engenho. Devagarinho, e vai devagarinho, e vai devagarinho, e faz o quadradinho. É o Pop Som da emoção. Devagarinho, e vai devagarinho, e faz o quadradinho. David, Davidson. Vai devagarinho, e vai devagarinho, vai devagarinho, e faz o quadradinho. Vai devagarinho, vai devagarinho, vai devagarinho, e faz o quadradinho. Vai. Já entendi o seu recado. Mais uma vez eu fui usado. Da sua parte nunca tive amor. E agora, Bragança? Melhor cortar uma pela raiz, antes que deixe alguma cicatriz. Eu só lamento, a gente acabou. Vai doer, vai. Vai doer. Vai passar, vai. Vai, vai passar, vai. Eu não quero mais, vou te deixar pra trás. Pode me bloquear, só me procura quando resolver me amar. Quando meu coração também quiser ficar. Cacho, Ramon! Leandro, vem a guarda, tá aqui no Pop! E me bloquear, só me procura quando resolver me amar. Quando meu coração também quiser ficar. E eu não te servi só pra ir pro motel, mas também pra namorar. Pode me bloquear. Hey, hey, hey, hey, hey, hey. É o Daí Playboy. Maninho, meu amigo, Bolo, rei do peixe frito, rei do peixe de Irituia, a galera de Irituia, meu amigo Davidson. Também o Irã Melo e a sua gata Tainara. Abração também o Anderson Ninja e a Aldenise aqui em frente ao Pop da Amazônia. Mal pela raiz, antes que deixe alguma cicatriz. Eu só lamento, a gente acabou. Vai doer, vai. Vai passar, vai. Não quer. queria mais. Vou te deixar pra trás. Pode me bloquear, só me procura quando resolver. E aí, garoto? Meu grande parceiro, Anderson Rodrigo, o Alessandro, toda a rapaziada, Torre Forte! Tá por aqui, maninho! Coisa boa! Juninho Pop, cadê você, maninho? E eu não te servi só pra ir pro motel, mas também pra namorar. Até lá. Após essa, Giana! Não tô me reconhecendo, tô em casa em pleno feriado. Até o da Vila! Aqui com a gente, o Maurício, o Vanderlei. Estão te aguardando aqui atrás, o comando do Águia. Esteja apaixonada, eu tô falando sério. Eu não quero ninguém, mas se você quiser, eu quero. Dormir de conchinha, nem pisar em festa. Deus me livre, mas quem me dera. Nosso parceiro Pipoca, o Tasso. Deus me livre. Roda sigla aqui com a gente. Alô, Marquinhos. De pesca também, daí com a gente, alô meu parceirinho. Meu coração te espera. Bora, Jean. Márcia Felipe, a fenomenal. Desse jeitinho, eu piquei. Eu piquei, eu piquei. Nikita, o Anderson e Vanudinho. Da 160 também. Namorada Fabiane, Denilson, só pescado, né? Toda a galera, o Jiquiri. Na falta e já ligo preocupado. Só penso em você. Não é que eu esteja apaixonado. Eu tô falando sério. Eu não quero ninguém, mas se você quiser, eu quero. E dormir de conchinha, nem pisar em festa. Deus me livre, mas quem me dera. Posta foto junto e o contato já era. Deus me livre, mas quem me dera. Eu tô com pressa, mas se você vier, meu coração te espera. Os Danone, pra ver se a vontade. E o meu parceiro Lidiacha! Uma vez na minha cabeça, eu já tô vendo a sua. Minha rapaziada de Bragança, obrigado, Lidia. Lidiacha Multimídia. O homem que faz as faixas das festas. Inclusive, a de hoje também foi feita por ele. Bolivete, o Peteleco, Batista do Lava Jato. Josi do Pescado. E a dona Márcia Flamenguista. Não. Jackson do Twister. Me beber, senão eu morro de bebê. Nessa força que eu tô, não dá. Yeah. Deixa você pra me salvar. Não. Nossa, joga bonito também aí na área. Valeu, minha joga bonito. Eu morro de bebê. Baixou. Quebra firma. Sou o seu amor. Ô, Jerry Smith, me ajuda, por favor. Ô, bebê, sinto falta de te ver aqui. Foi sentando, quicando, beijando essa boca que é só sua. Igual você não acho nem na terra nem na lua. Jerry Smith chegou pra ajudar Humberto e Ronaldo. Atende o coração desse pobre coitado. Não fala não pra mim, bebê. Senão eu morro de bebê. Nessa força que eu tô não dá. É só você pra me salvar. Não fala não pra mim, bebê. Senão eu morro de bebê. Fala que ainda sou seu amor. Salva meu coração, por favor. Não fala não pra mim, bebê. Alô, Jazz Beat. É o Pique. Alô, Humberto. Alô, Humberto. Alô, alô, alô, alô, alô, alô. Alô, festa do engenho! Obrigado, meu amigo Williams. Obrigado com todo o carinho e organização do evento. Valeu mesmo. Por hoje estar fazendo esse encontro maravilhoso. Uma festa que já é sucesso em todo o estado do Pará, o Encontro dos Águias. E hoje trazendo aqui nossa festa do engenho. Festa de tradição. Obrigado mesmo com todo carinho. E o Pop vai fazer o seu show a partir de agora. Daqui a pouquinho tem Pop Live. E quem vai curtir o Pop Live até de manhã, bota a mãozinha pro céu, aê! Grita, meu águia! vai gritando! É Pop Live! É Pop Som! Pop Som e Pop Live! Na festa do engenho! Mas antes do bom, te agradecer com todo carinho os patrocinadores oficiais aí da festa do engenho: NR Construtora, SBT, Chácara Gonçalves, Gráfica Tona Mídia e o nome G Pesca. Obrigado, minha amiga Kelly. Obrigado, meu amigo William. Bora, meu povo! E dá-lhe bicada! Dá-lhe a bicada! Dá-lhe a bicada! Acende, apaga, acende, apaga, acende, apaga, acende. Faz assim e a gente tem que acompanhar, Marinho. Peraí. Pode ser mais alto, pode ir. Eu vou descer aqui, Desce lá no meio da galera, bora ver. Mestre Davidson. Calma, meninas. Que a gente tá na área. É, manda esse pop pra cá, beleza? Manda esse pop pra cá. Tá ensaiado, maninho. Tá ensaiado. Um, dois, três. Eu quero ver vocês cantando assim, ó. Fucking hoes and popping pillies, man, I feel just like a rockstar. E doida esse caralho. Feeling like a popstar. Mas não tem jeito, é essa mesmo. Everybody's going to the party. E doida É que eu sempre digo, Maestro Davis. Só sai pra festa quem tem dinheiro. É, não é? Então pega a tua latinha. Bota a latinha pra cima, quem tiver com a latinha, quem tiver com uísque. Quem tá com o copo, levanta o copo aí. E quem vai misturar tudo hoje, bota a mãozinha pra cima, levanta o copo. E canta assim, Jean. De copão na mão. E o quê? Eu não quero arrumar mais confusão. Só quero ver a piranha e curtir esse bailão. Vai! Safada, bandida, quer dar pra mim ser amiga da minha mina. Oi, safada, bandida, quer dar pra mim ser amiga da minha mina. Vai, Davidson. E quem tá solteiro, bota a mãozinha pra cima e bate na palminha. Nós é ruim, não marca toca. Depois chego emocionado e pede pra beijar na boca. Depois quer contar vantagem, falando que é o pegador. Aí eu vou ter que zoar. Tu beijou depois que ela mamou. Aí eu vou ter que zoar. Tu beijou depois que ela mamou. Só quem tem um amigo boca de pelo de... E aê? Tu tá beijando a... E aquela menina ou aquele cara que fica de olho na vida dos outros e deixa a sua de lado, como é que a gente faz? A gente faz mais ou menos assim, ó. Eu acho que não é amigo, é só um colega. Quem tem aquele cara que bate na tua costa e fala, meu amigo, tá tudo bem, mas por trás ele fica te cortando e tu fala pra ele assim, maninho. Sobe porque posso e finjo que não te vejo. Bloquear a tua cara é hoje o meu maior desejo. Tu evapora com a minha tolerância. Não te dei abertura, então não vem de confiança. Não vem me rotular, não quero o encaixe direito. Me respeita se tu quer. Respeito, não vou te mostrar que hoje eu tô. Só quem tá feliz, só quem é sincero. Bota a mãozinha pra cima e diz: eu quero que tu vá. Vocês! Deixa assim, baixinho, maestro, baixinho, maestro, baixinho, maestro, baixinho, maestro, baixinho, maestro, baixinho, maestro, baixinho, maestro. Libera! Eu já procurei no WhatsApp, mas ela é difícil. Ela é muito difícil. O nome dela é Jennifer. O nome dela é quem tá gostando da humildade, bota a mãozinha pra cima. Quem tá gostando do pop, bota a mãozinha pra cima. Quem tá gostando do pop, som. O pop, o pop é o pop. O pop é o pop. Ei, o pop. Ei, ei, ei. O pop é o pop. Esse é o pop som. E o outro é o pop live. Enfim, tá chegando o aniversário da empresa. A empresa que mais contribui pro nosso povo paraense. A empresa de mais credibilidade no Pará e no Brasil. O aniversário de 31 anos do Pop tá chegando e vai ser assim. 3, 2, 1, é Pop! Não alivia, meu águia. E doida, Lá de Sander. Vai, doida. DJ que tá doidão. O DJ que tá doidão. E aí, Juninho? DJ Juninho. Juninho. E o pop da Amazônia, maninho! Bota a mãozinha pra cima, bota a mãozinha pra cima! Só que enfim, quem confia em Deus, bota a mãozinha pra cima! Eu quero ver todo mundo com a mãozinha pra cima! Batendo na palminha! Tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá! Acelera tudo, macho, né, Viso? Torini. Som. E o passado? Ei! Qual foi o pecado? Pop Som. Amor, não fica bem agires assim. Todo mundo tem um passado. Deixa de apontar o culpado. Só tu não vê o quanto eu gosto de ti. Bora, LG! Sou louco por ti. Rogerinho Películas de Bragança também tá aí com a gente, né, LG? Rogerinho, bora Rogerinho. Obrigado meu amigo Renatinho também. Valeu pela recepção, ele e companhia. Meu amigo Tasso, valeu galera. Valeu gente. Agora tem Pop Live. Arrasta povo, Pop Som. Pop Som. Pop Som. Pop Som. O Águia da Amazônia.